A todos, mais um episódio no ar e vamos retomar história. 3, 2, 1, abertura. No episódio anterior, eu falei sobre o que é história, né? Agora, continuando, as fontes históricas. O trabalho do historiador consiste em interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas por meio da análise de registros que foram deixados por uma sociedade em determinado tempo e local. Graças a esse procedimento, o historiador torna-se capaz de compreender e interpretar a história. Para investigar, explicar e compreender os fatos históricos, o historiador necessita estudar documentos ou fontes históricas, ou seja, os registros, vestígios ou marcas da presença dos homens que viveram no passado. O que chamamos de documento ou fonte histórica não é necessariamente produzido pelos indivíduos com o objetivo de deixar testemunhos para aqueles que viverão no futuro. São os pesquisadores, ao estudarem determinado documento ou fonte histórica, que atribuem um sentido a esses documentos. Cada pesquisador ou grupo de estudiosos elege, baseado em estudos, experiência pessoal e objetivo de trabalho, um conjunto de critérios científicos para definir a relevância e o sentido do material histórico que tem em mãos. Dessa maneira, o presente influencia o modo como vemos e entendemos o passado do homem. Vamos para o próximo slide. Os documentos são a principal matéria-prima para o trabalho dos historiadores. Vemos aí uma câmera fotográfica, uma fita de vídeo, um CD, fotos de família, fotos de uma cidade, livros, documentos históricos, né? E vamos continuar. Existem diferentes tipos de documentos históricos: escritos, orais, sonoros, visuais e os que compõem a chamada cultura material. Sendo assim, podem ser encontrados em forma de documentos oficiais, leis, contratos, registros contábeis, registros de cartórios ou particulares. Oficiais, né? Leis, contratos, registros contábeis, registros de cartórios ou particulares, de empresas ou pessoais, publicações científicas, imprensa, livros, revistas e jornais, letras de música, inscrições e monumentos, dados estatísticos, pinturas, esculturas, construções, filmes, vídeos, fotografias, discos, roupas, chapéus, calçados, utensílios domésticos, joias, moedas, enfim, qualquer objeto criado pelo homem. As fontes ou documentos orais são as entrevistas, os relatos, os causos, os contos, as lendas, os mitos, as fábulas, entre outras manifestações verbais. A ausência da escrita no período denominado pré-história, dificulta os estudos sobre a organização social dos povos que viveram naquele tempo. A arqueologia. Minha palavrinha de hoje é arqueologia. Isso aqui é um R, viu, gente? Arqueologia. A arqueologia busca informações nos vestígios materiais, como armamentos, restos de alimentos e peças de cerâmica. O que é a arqueologia? É do grego arque. O grego arque significa velho. Ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos, principalmente pela interpretação de restos materiais encontrados. O aparecimento da grafia mudou radicalmente a forma como podemos analisar o passado. Documentos escritos, mesmo quando parecem sem importância, como uma lista de gastos com a manutenção de um engenho de açúcar do período colonial brasileiro, nos fornecem valiosas informações, como o tipo de alimentação, as possíveis causas de doenças da época, entre outras características. Quando articulados com outras fontes, documentos desse tipo ajudam a montar um panorama mais completo da época estudada. Grande parte das fontes históricas materiais é encontrada em instituições públicas ou privadas, tais como museus, arquivos, universidades, igrejas, galerias de arte e outros espaços. Esse conjunto de fontes materiais é denominado patrimônio histórico e cultural de um povo. No Brasil, de acordo com o capítulo 3º da Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, órgãos federais, estaduais e municipais são responsáveis pelo tombamento e pela conservação do patrimônio histórico e artístico do país. Entre eles, destacam-se o IFAM, órgão federal, os institutos estaduais e os conselhos municipais, que podem ser de natureza deliberativa ou consultiva. Eu falei aí tombamento, né? Vou colocar essa palavrinha aqui. Vamos apagar. A palavrinha foi tombamento. O que significa tombamento? Tombamento é a iniciativa de colocar sob a guarda do poder público, para conservar e proteger, os bens, materiais ou não, importantes como produto e testemunho de tradição artística e ou histórica de um povo ou de uma região. São exemplos de bens culturais as construções, obras literárias, músicas, festas folclóricas e muitos outros. Continuando. Entretanto, nem sempre os investimentos públicos são suficientes para a preservação do patrimônio histórico e artístico do país. Muitos projetos de conservação contam com o apoio financeiro de instituições privadas, que em troca recebem incentivos fiscais, como a diminuição ou a isenção de certos impostos. Além disso, com essas ações, as empresas ganham credibilidade e a confiança da opinião pública por evidenciar um relativo retorno do lucro das empresas para a sociedade. Lidando com o tempo. Ao trabalhar com as fontes históricas, o historiador lida também com o tempo. E isso é mais complexo do que parece à primeira vista. Você já deve ter escutado expressões como: estou sem tempo, perdi a hora, o tempo passou e nem percebi. Praticamente todas as nossas ações cotidianas estão relacionadas com o tempo. O senso comum tende a considerar o tempo como algo fluido que avança implacavelmente para o futuro, um ambiente dentro do qual os fatos se sucedem. Em outras palavras, o contínuo passado, presente e futuro. Contínuo passado, presente e futuro. Mas as coisas não são bem assim. De um lado, porque, como você vai verificar, o tempo histórico nem sempre corresponde ao tempo cronológico. De outro lado, devido à própria dificuldade em definir o tempo de maneira satisfatória. No século V, Santo Agostinho resumiu sua dificuldade para estabelecer um conceito de tempo com a seguinte questão: o que é, então, o tempo? Enquanto não me perguntam, eu sei. Se me perguntam e quero explicar, não sei. Isso porque o tempo, tal como geralmente o entendemos, é a forma como dividimos os períodos de rotação e translação da Terra, estabelecendo as durações dos dias, meses e anos. Entretanto, o tempo também pode ser caracterizado pelos acontecimentos ou costumes que marcam um determinado período e que podem perdurar ao longo dos anos, formando os chamados tempos históricos, que vamos estudar ainda neste capítulo. O tempo cronológico e os calendários. O tempo cronológico e os calendários. Os primeiros povos marcavam o tempo seguindo ciclos naturais, como a alternância entre o dia e a noite, as diferentes fases da lua, o movimento das águas, rios e mares, a posição dos astros e das estrelas no céu e a posição do sol. A observação contínua fez com que eles começassem a marcar as horas, os dias, as melhores épocas para a semeadura, a colheita e as orações, o que deu origem aos calendários. Apesar das diferenças entre os diversos calendários do Ocidente e do Oriente, a maior parte dos povos considerou os ciclos dos astros para determinar e medir o tempo. O registro do tempo. Esse texto é de autoria de G.J. Wittrow. Autoria desse rapaz aqui, G.J. Wittrow. Um W. O registro do tempo. Em sua maioria, os povos têm algum método para registrar e marcar o tempo, fundado nas fases da natureza, indicadas pelas variações temporais do clima e da vida vegetal animal, ou em fenômenos celestes revelados por observações astronômicas rudimentares. A computação do tempo, isto é, a contagem contínua de unidades de tempo, foi precedida por indicações temporais fornecidas por ocorrências particulares. A fusão do dia e noite numa única unidade de 24 horas não ocorria ao homem primitivo, que os via como fenômenos essencialmente distintos. Uma grande variedade de convenções foi usada para estabelecer quando começa a unidade de dia. Os egípcios antigos escolheram a aurora, ao passo que babilônios, judeus e muçulmanos escolheram o pôr do sol. G. J. Witrow. O tempo na história. Concepções de tempo da pré-história aos nossos dias. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1993, páginas 28 e 29. Coleção Ciência e Cultura. Vamos agora para mais dois slides. O primeiro, vemos aqui. A ampulheta, a lamparina graduada e o relógio são alguns exemplos dos vários modos que o homem encontrou para contar o tempo e tentar controlá-lo. Temos aí uma ampulheta, uma lamparina e o relógio, né? Próximo slide. Próximo slide. Relógio de sol em Tiradentes, Minas Gerais. Foto de 2005. Temos aí um relógio de sol bonito, né? Continuando. Medir o tempo tornou-se uma necessidade para muitas pessoas. Os documentos históricos nos mostram que cada sociedade encontrou uma maneira diferente de contar o tempo, de acordo com seu modo de vida. Mais um texto. Vou colocar o nome do autor. Do autor é Maria Inês Turazi. Maria Inês Turazi. O texto Calendários do Mundo Antigo. Na China, os anos do calendário chinês ainda são contados a partir do nascimento de Buda. No Antigo Egito, onde já existia um calendário bastante detalhado há mais de 7 mil anos, o início do reinado de um faraó é que marcava o início da contagem dos anos do calendário egípcio. Na Grécia clássica, as pessoas se preocupavam com a época de sua primeira Olimpíada, enquanto no Império Romano os anos do calendário eram calculados a partir da data de fundação da cidade de Roma. Texto de Maria Inês Turazi e também de Carmen Gabriel. Não esqueci de colocar aqui. Carmen Gabriel. Turazi. Maria Inês, Gabriel Carmen. Tempo e História. São Paulo, Moderna, 2000. Página 28. Coleção Desafios. Ou seja, estabelecer uma medida universal para o tempo não foi uma tarefa simples, mesmo porque a contagem do tempo não foi nem é igual para todas as sociedades. Isso significa que existiam e existem calendários diferentes, pois cada povo estabelece datas comemorativas e quantifica o tempo de acordo com sua crença, cultura e costumes. E próximo slide são três imagens. Próximo slide. As imagens representam os acontecimentos tidos como marco inicial dos calendários judaico, cristão e islâmico. A imagem A, temos Adão nomeando os animais, iluminura do século XII, que mostra um episódio da criação do mundo, marco inicial do calendário judeu, presente na primeira parte da Torá, conhecida como Bereshit. B, imagem B, Natividade, pintura a óleo sobre madeira de Lorenzo Lotto, de 1523. A imagem representa o nascimento de Cristo, principal referência do calendário cristão. Na imagem C, temos Maomé e Abu Bakr em uma caverna, miniatura turca de autor não identificado, datada de 1650. O refúgio de Maomé em uma caverna para escapar dos seus opositores remete a um dos momentos da Hégira, fuga do fundador da religião islâmica da cidade de Meca para Medina, evento que marca o início do calendário muçulmano. Vou apagar aqui e dar sequência a esta aula de história. Depois de história, eu vou apresentar geografia. E a partir desse terceiro episódio, o tempo máximo será de 1 hora de duração, né? E no último eu passei 3 horas e tive uns probleminhas na edição, né? E vamos continuar. Os cristãos datam a história da humanidade. Os cristãos datam a história da humanidade tendo como referência o nascimento de Cristo, ou seja, o ano de 2014 representa o número de anos que se passaram desde o nascimento de Jesus. O que consta de 2012, né? Mas já estamos em 2014. No mundo ocidental, quando se estuda algum fato histórico, é comum utilizar as siglas A, C e DC, que significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo. As siglas são A minúsculo, ponto, C maiúsculo e D, ponto, C, antes de Cristo e depois de Cristo. Mais um texto. Mais um texto. Não, agora não. Os muçulmanos datam a história da sua civilização a partir da Hégira. Vou escrever aqui a palavrinha Hégira. Repetindo, os muçulmanos datam a história da sua civilização a partir da Hégira, evento que marca a fuga do profeta Maomé da cidade árabe de Meca para Medina, também localizada na Arábia, no ano de 622 depois de Cristo. Maomé é o fundador da religião islâmica. Já os judeus datam a história a partir da criação descrita na Torá, que teria ocorrido numa data equivalente a 7 de outubro e 3.760 a.C., ao pôr do sol, Torá. Torá. E vamos a mais um texto, né? Sobre o calendário judaico. Esse texto, vou colocar o nome do autor. O nome do autor é Alfred J. Collatz. Vamos para mais um texto de Alfred J. Collatz. O calendário judaico. No calendário civil, o dia começa à meia-noite e 24 horas se contam a partir daí. Já no calendário judaico, o dia começa e termina ao pôr do sol. No calendário judaico, uma pessoa nascida às 9 horas da noite de quinta-feira, dia 1º de janeiro de 1981, é considerada como se tivesse nascido na sexta-feira 26 de Tevet de 5.741, que corresponde a 2 de janeiro de 1981. O texto é de Alfred J. Collatz. Livro Judaico dos Porquês. Livro Judaico dos Porquês, São Paulo, Sefer, 1997, página 10. Então, deixa eu colocar aqui primeiro. Pessoa que nasceu. Primeiro de janeiro de 1981, equivalente a 26 de Tevet de 5.741. No calendário judaico, né? Dando prosseguimento, em suas pesquisas, muitas vezes os historiadores precisam utilizar medidas de tempo como o século, o ano, o mês, o dia e até mesmo a hora em que determinado fato ocorreu. Eu vou agora escrever um quadro apresentando algumas das principais formas de datação utilizadas por historiadores. Tenho aqui, a primeira é milênio. Olha, milênio. Aqui, milênio. Milênio. Século. Milênio, século. Eita, esse aqui eu não conheci, mas... Século. Entre as formas de datação utilizadas por historiadores, temos milênio, período de 1.000 anos, século, período de 100 anos, quartel, período de 25 anos, década, período de 10 anos, quinquênio, período de 5 anos, e biênio, período de 2 anos. Por isso falamos em bienal. A datação dos fatos da história humana permite ao historiador organizá-los em ordem cronológica. Muitos desses acontecimentos recebem atenção especial dos historiadores por entenderem que são marcos na história de um povo, ou seja, assinalam importantes mudanças na vida daquela sociedade. Palavrinha aqui para quem não está familiarizado, marcos. E marcos na história de um povo, ou seja, assinalam importantes mudanças na vida daquela sociedade. O tempo que transcorre entre um marco e outro, que sinalizam o fim ou início de um novo modo de vida, é chamado de período. Chamamos de era. O tempo contado depois de algum marco considerado memorável. Depois de algum marco considerado memorável, chamamos o período de. Chamamos de era o tempo contado depois de algum marco considerado memorável. Por exemplo, no Ocidente, vivemos na era cristã, que tem como marco fundamental o quê? O quê? O nascimento de Jesus Cristo. Perdão, pessoal, que o calor aqui tá assassino. Calor aqui não perdoa, viu? Só Jesus perdoa, mas o calor não. Historiadores europeus estabeleceram uma periodização da história que tem como marco inicial a invenção da escrita, que teria ocorrido por volta de 4000 antes de Cristo. Tudo o que ocorreu antes dessa data, segundo a divisão europeia clássica, faz parte da pré-história. Então, para não esquecermos, vamos colocar no quadro. Eu tenho aqui o seguinte. Historiadores europeus estabeleceram uma periodização da história que tem como marco inicial a invenção da escrita. Invenção da escrita. Marco inicial 4000 antes de Cristo. Invenção da escrita como marco inicial. Tudo o que ocorreu antes dessa data, antes, se encaixa na pré-história. Os marcos iniciais de cada período dessa divisão são eventos que esses historiadores consideram fundamentais na organização de um novo modo de vida, característico de um período histórico. Dessa forma, a Revolução Francesa teria sido um marco decisivo para o início da Idade Contemporânea. E próximo slide. Próximo slide. A Revolução Francesa é o marco histórico que divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea. A execução de Luís XVI, representada em gravura colorizada, século XVIII, de autor desconhecido. Temos aí o slide da Revolução Francesa, o marco histórico que divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea. O cálculo do tempo. Quando você considera uma data qualquer, pode identificar a que século ela é, a que século ela pertence por meio de operações matemáticas simples. Se a data que você estiver examinando terminar em dois zeros, isso aqui tem que colocar no quadro também. Eu quero ver como faz, como fazem, né, para identificar os séculos. Né? Vou ler mais uma vez. O cálculo do tempo. Quando você considera uma data qualquer, pode identificar a que século ela pertence por meio de operações matemáticas simples. Se a data que você estiver examinando terminar em dois zeros, o século corresponde ao ou aos primeiro ou primeiros algarismo ou algarismos que está ou estão à esquerda do número analisado. Observe. Então, eu tenho aqui ano 200 antes de Cristo. Ano 200 antes de Cristo. O ano 200 antes de Cristo está inserido no século 2 antes de Cristo. Século 2 antes de Cristo. Ano 400. O ano 400 está inserido no 400 no século 4. O ano 400 está inserido no século 4. Ano 1600. O ano 1600 está inserido no século 15, 16. O ano 1600 está inserido no século 16. Quando o ano não termina em dois zeros, não termina em dois zeros, basta eliminar a unidade e a dezena que o compõem e somar 1 ao restante do número. Veja o exemplo. Então, eu quero ver o exemplo quando não termina com os dois zeros. Ano 450, ano 450 antes de Cristo. Século quinto antes de Cristo. Século quinto antes de Cristo. Por quê? Porque 4 mais 1, 5. Ano 324. Ano 324. Século quarto. Século quarto. Por quê? 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Século quarto. 4 mais 1. Século 5. Século 5. Outros exemplos, né? Ano 80. Século 1. Ano 80. Ano 80. Século 1. Século 1. Esqueci um aqui, não. Não prestou. Ou seja, 0 mais 1 igual a 1. Ano 1830, século 19. Esse aqui ficou muito grande. Ano 1830, século 19, século 19, 18, mais 1, igual a 19, ano 1998, século 20, ou seja, 19 mais 1, igual a 20, ano 2000, e 15, outro exemplo aqui, século 21, ou 20 mais 1, ou 21. Se o fato ocorreu após o nascimento de Cristo, se o fato ocorreu após o nascimento de Cristo, subtraia do ano corrente o ano em que o fato aconteceu. Veja o exemplo. Se o fato ocorreu após o nascimento de Cristo, subtraia do ano corrente o ano em que o fato aconteceu. Veja o exemplo. Em 2012, quantos anos se completaram desde a independência política do Brasil? Em 2012, quantos anos se completaram desde a independência política do Brasil? Então, a conta é 2012 menos 1822 igual a 190. Se o fato aconteceu antes, é isso que eu quero saber. Se o fato aconteceu antes do nascimento de Cristo, somam-se as duas datas. Observe o exemplo. Em 539, é que eu vou apagar aqui. Em 539 a.C., o Segundo Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Quantos anos se passaram desde a conquista desse império? Então, eu vou somar as duas datas. 539 mais 2012. 539, se eu estiver em 2012, igual a 2551. Quer dizer, se foi antes de Cristo, 539 antes de Cristo, eu vou somar as duas datas. Portanto, em 2012, fez 2551 anos que o Segundo Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Essas regras são fundamentais para o estudo e a compreensão da história, pois essa ciência precisa lidar com o tempo e o espaço. Tempo histórico, tradição e mentalidade. Até agora, analisamos as distintas formas pelas quais o ser humano conta o tempo e como essa contagem se relaciona com o modo de vida de cada povo. Porém, o tempo é muito mais do que as horas marcadas por um relógio, ou os dias de um calendário, ou os anos de um século. É também tradição, mentalidade e ritmo. Na sociedade ocidental, por exemplo, há vários rituais como o carnaval e a Páscoa, judaica e cristã. Entre inúmeros outros, celebrados hoje em dia e que têm centenas de anos de existência. A esses rituais damos o nome de tradição. A esses rituais damos o nome de tradição. Ou seja, uma reminiscência do passado que chegou até nós pela transmissão cultural dos mais velhos, pelas crenças religiosas, pelos ideais de um grupo, entre outros. A tradição é a memória viva de um evento passado, que, por sua importância na vida das pessoas, é perpetuado de geração em geração. Não só a tradição marca o tempo passado, as gerações também o marcam. Em qualquer sociedade, há uma gradação populacional que vai dos recém-nascidos aos mais velhos. Cada geração possui a sua própria mentalidade, ou seja, o seu modo de ver e dar significado à vida. Por isso, numa sociedade, assim como em uma família, podemos ter um confronto entre mentalidades ou conflito de gerações. Da mesma forma, podemos ter sobrevivências, na nossa época, de hábitos e ritmos que pertencem a uma outra época e modo de vida, ou seja, em uma mesma época podem coexistir diferentes tempos históricos. Por exemplo, muitos dos pescadores jangadeiros do Nordeste do Brasil usam técnicas de pesca da época colonial e mantêm praticamente o mesmo ritmo e horários de trabalho daquele período, embora incorporados ao mercado capitalista. Em um mesmo tempo cronológico, podemos observar diferentes modos de vida, como mostra o texto a seguir. Olha, antes do texto, vamos para mais um slide. Barco e canoa na ilha de Boibepa, em Cairu, Bahia. Foto de 2007. Observe que mesmo com a existência de embarcações motorizadas, os remos continuam sendo utilizados para auxiliar o homem no transporte aquático. Temos aí um barco e uma canoa. Quer dizer, mesmo com embarcações motorizadas, os remos continuam sendo utilizados para o homem, né, se transportar pela água. Texto agora sobre os Amish. Amish. Vou colocar no quadro para não restar dúvida. Amish. Não sei se pronunciei correto, mas que eu lembre assim. Amish. Eles são um grupo cristão que busca viver isolado da sociedade moderna e de seus confortos. Como automóveis, telefone e eletricidade. As comunidades Amish recriam o modo de vida rural do século XVII, quando a igreja foi criada pelo suíço Jacob Amman, daí o nome. Os Amish formam uma tendência radical entre os protestantes menonitas. O que significa menonitas? Eu vou responder logo. Menonitas são protestantes que se caracterizam pela rejeição a qualquer tipo de autoridade eclesiástica. Muitos grupos menonitas formam comunidades fechadas, especialmente na América do Norte. Os Amish formam uma tendência radical entre os protestantes menonitas, que por sua vez se encaixam numa corrente religiosa chamada Anabatismo. Para esse grupo, o batismo de bebês não tem valor algum. O sacramento deve ser feito quando o fiel já pode se responsabilizar por seus atos. originários da Alemanha e da Suíça, os Amish da Europa, ou emigraram para a América do Norte, ou foram assimilados por igrejas menonitas menos ortodoxas. No Novo Mundo, as comunidades Amish floresceram. Estima-se que hoje existam cerca de 150 mil pessoas vivendo em mais de 200 assentamentos nos Estados Unidos e no Canadá. Os hábitos dos Amish são uma interpretação peculiar de algumas passagens bíblicas. Mirando-se nas ações de Jesus, por exemplo, eles introduziram a lavagem dos pés na liturgia. Pacifistas, eles se recusam a prestar o serviço militar. A ligação de outras singularidades Amish com os textos sagrados não é tão direta. Algumas das regras para viver nessas comunidades incluem o veto ao estudo além do ensino fundamental, o uso de barba sem bigode pelos homens e a proibição de instrumentos musicais. Texto de Marcos Nogueira. Quem são os Amish? Super interessante, novembro de 2006. Disponível em super.abril.com.br. Acesso em janeiro de 2009. E o próximo slide é de um homem Amish dirigindo uma carroça em estrada na cidade de Burton, Ohio, Estados Unidos. Foto de 2007. Temos aí os Amish. Divisão da história ocidental. Quando se organiza a linha do tempo de uma sociedade ou do mundo, temos várias possibilidades de elaboração. Como vimos, o historiador determina os marcos cronológicos que considera mais relevantes por meio de uma pesquisa das fontes históricas, conduzida de acordo com alguns critérios escolhidos pelo especialista. Em função disso, no Ocidente, tornou-se tradicional seguir a divisão da história baseada nos marcos da história europeia, que tem os seguintes períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vou colocar aqui no quadro os períodos: Idade Antiga, Idade Antiga. Antiga. Em função disso, no Ocidente, tornou-se tradicional seguir a divisão da história baseada nos marcos da história europeia, que tem os seguintes períodos: Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Idade Contemporânea. O marco inicial corresponde à invenção da escrita, por volta de 4000 a.C. Toda a trajetória anterior dos homens, desde o aparecimento do gênero Homo sobre a face da Terra, tem sido tradicionalmente denominada de pré-história. Gênero Homo. O que seria o gênero Homo? Qual é o nome aqui? gênero Homo, minúsculo aqui, mas surgiu há cerca de 2 milhões de anos. Fazem parte desse gênero as espécies Homo habilis, Homo habilis, Homo erectus, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo neanderthalensis, neanderthalensis e o Homo sapiens, sapiens. Ou seja, o homem moderno. Gênero Homo surgiu há cerca de 2 milhões de anos. Fazem parte desse gênero as espécies Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens, ou seja, o homem moderno. Continuando, né? O marco inicial corresponde à invenção da escrita por volta de 4 mil anos de Cristo. Toda a trajetória anterior dos homens, desde o aparecimento do gênero Homo sobre a face da Terra, tem sido tradicionalmente denominada de pré-história. Essa periodização da pré-história é baseada em comportamentos culturais que teriam se desenvolvido com o gênero Homo e ainda hoje são compartilhados pelos seres humanos. Isso será visto na linha do tempo do próximo slide, né? No entanto, esse marco não é consenso, não é consenso entre especialistas. Muitos acreditam que a pré-história teria tido início com o surgimento dos primeiros hominídeos há cerca de 7 milhões de anos. Próximo slide. Eu tenho aí a periodização da história ocidental. Vou pegar aqui. Primeira figura, eu tenho um crânio de Homo habilis. Crânio de Homo habilis. Pré-história. Você vê aí cerca de 2 milhões de anos atrás. Surgimento dos primeiros representantes do gênero Homo. Tem também cerca de 120 mil anos atrás, surgimento do Homo sapiens, ou seja, homem moderno. Entre as figuras, tem um tablete de argila com escrita cuneiforme, uma pintura em tumba de faraó egípcio que representa o uso do gado para moer trigo, de cerca de 1567 a 1320 a.C. Este símbolo indica que o segmento não é proporcional à quantidade de anos que ele representa, né? Esse símbolo aí. Próximo, cerca de 10 mil anos atrás, desenvolvimento da agricultura. Cerca de 7 mil anos atrás, o uso dos metais. Tudo isso na pré-história, né? Entre as figuras tem também o Partenon, um monumento em homenagem à deusa da sabedoria Atena, que levou cerca de 15 anos para ser construído, de 447 a 432 a.C. Em seguida tenho cerca de 6 mil anos atrás, a invenção da escrita, e Idade Antiga, ano 1. Nascimento de Cristo. Vamos passar para o próximo slide. Mais uma figura. Detalhe das muralhas de Carcassonne, na França, em foto atual. Durante a Idade Média, As muralhas garantiam a segurança dos moradores dos castelos. A outra figura, a gravura do século XV, representando a cidade de Constantinopla. Ainda na Idade Média, ano 476, queda do Império Romano do Ocidente. Outra figura tenho aqui, iluminura de um manuscrito do século XVI, representando um cavaleiro medieval. Próximo na Idade Moderna, ou na Idade Moderna, né? 1453, tomada de Constantinopla. Idade contemporânea já é 1453, 1453 já é Idade Moderna. 1789, Idade Contemporânea, Revolução Francesa. A última figura é a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, quadro de Jean-Pierre Rouault. Quadro de Jean-Pierre Rouault, século XIX. Esses foram os slides. Vamos ver agora. Próximo. Existe certa dose de preconceito, na definição de pré-história, que coloca à margem da história todos os povos que não fazem uso da escrita. Hoje em dia, existem grupamentos que desconhecem a escrita e, apesar disso, são agentes de sua própria história. A mesma coisa ocorreu no passado. No passado. Sendo assim, se acreditarmos que o sujeito da história é o homem, então ele fez história desde que surgiu no planeta. Recapitulando, né? Lembre-se, a história é o resultado de uma série de pesquisas que buscam compreender e explicar a trajetória ao longo do tempo dos diferentes grupos de seres humanos em nosso planeta. Para realizar esses estudos, os historiadores recorrem às fontes, vestígios deixados pelo homem ao longo de sua existência. As fontes, né? Vestígios deixados pelo homem ao longo de sua existência. O historiador também utiliza relatos orais, a memória, o auxílio de outras ciências e manifestações culturais em suas pesquisas. A história não é escrita a partir de um ponto de vista único. Ela reflete preocupações e tensões de atores e grupos sociais distintos. Em sequência, olha, já passamos de 1 hora, eu falei que teria geografia, né? Eu vou encerrar com história, né? Senão vai ficar muito, muito longa. Eu não sei quanto tempo vou levar para a geografia. Agora, o próximo slide seria exercícios, né? Exercícios. Próximo slide. Vestibular, Enem, história, né? Exercício. Faculdade UNB, Distrito Federal. Pelo olhar do poeta, também é possível compreender determinados aspectos essenciais para a conceituação de história. Leia, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Aconteceu há 1000 anos? Continua acontecendo. Nos mais desbotados panos, estou-me lendo e relendo. Ou ainda, do mesmo autor: o tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Com o auxílio das observações de Drummond, julgue os seguintes itens referentes ao conceito de história e ao ofício do historiador. Letra A. Tendo por objeto o estudo do passado, a história parte das contingências da vida presente, para inquirir aquilo que passou e decifrar o que virá. pois a história é um ciclo de repetições. B. Especialmente em épocas de crise generalizada, sobressai o papel que se espera do historiador, lembrar o que os outros esqueceram. Letra C. O quarteto acima traz a ideia de que o passado é continuamente reescrito. A partir de cada presente e de seus novos interesses, eliminando assim a possibilidade de a história conter um caráter científico. Letra D. A reconstrução do passado, exatamente como ele ocorreu, é o que fazem os historiadores, independentemente de suas convicções ideológicas e pessoais. Agora vamos julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Próximo slide. Tchan, tchan, tchan. Ah, próximo slide. Olha, letra A, verdadeiro. Letra B, verdadeiro. Letra C, falso. E letra D, falso. Letra C, né? A história tem um caráter científico. Letra D. Claro que os historiadores têm convicções ideológicas e pessoais, né? A história não é isenta, né? E nunca é contada exatamente como ocorreu, né? Vamos agora para a segunda questão. Próximo slide. Da US. US. USE. Por muito tempo, os historiadores acreditam que deveriam e poderiam reproduzir os fatos tal como haviam ocorrido. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam, podemos assinalar corretamente. Letra A. Ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores esperavam produzir um conhecimento científico que analisasse os processos e seus significados. Letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e datas, que pretendia uma verdade absoluta, expressão da neutralidade do historiador. Letra C. Como se percebeu ser impossível chegar à verdadeira face do que realmente aconteceu, todo o conhecimento histórico ficou marcado pelo relativismo total. Letra D. Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como as festas populares e a cultura das pessoas comuns. Eu vou dar um tempinho para você pensar na resposta correta. Letra A, B, C ou D. E vamos para a resposta. Letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e datas, que pretendiam a verdade absoluta, expressão da neutralidade do historiador. Vamos agora à terceira questão. Próximo slide. Enem MEC. Michel Aiken de Montaigne, 1533-1592, compara nos trechos as guerras das sociedades Tupinambá com as chamadas guerras de religião dos franceses que, na segunda metade do século XVI, opunham católicos e protestantes. Então, vamos a uma citação aí. Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos. E, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, o canibalismo, mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos. E isso, em verdade, é bem mais grave do que assar e comer um homem previamente executado. Podemos, portanto, qualificar esses povos como bárbaros, em dando apenas ouvidos à inteligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, que os excedemos em toda sorte de barbaridades. Michel Ecain de Montaigne, Ensaios, São Paulo, Nova Cultural, 1984. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para Montaigne, letra A, a ideia de... ideia aí está errada, vamos já levar. Letra A, a ideia de relativismo cultural baseia-se na hipótese da origem única do gênero humano e da sua religião. B, a diferença de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. C, os indígenas são mais bárbaros do que os europeus, pois não conhecem a virtude cristã da piedade. D, a barbárie é um comportamento social que pressupõe a ausência de uma cultura civilizada e racional. Letra E, a ingenuidade dos indígenas equivale à racionalidade dos europeus, o que explica que os seus costumes são similares. Vamos agora para a resposta, né? Será a letra A, B, C, D ou E? Vamos dar um tempinho. Tchan, tchan, tchan, tchan. Resposta correta. Próximo slide. Letra B. A diferença de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. Não é um critério válido. Ao comparar os costumes bárbaros dos indígenas e dos europeus, Montaigne questiona o próprio conceito de bárbaro. Isso ficou bem claro no texto, né? E sugere que não podemos julgar as sociedades por terem costumes diferentes dos nossos, como afirma a alternativa B. Fácil, né? Essa foi a terceira questão. Vamos para a quarta. Vamos para a quarta. Próximo slide. Faculdade UFC do Ceará. Analise o texto a seguir. A citação. E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. Fonte, Machado de Assis, em Chalrobo, S. Pereira, L.A. de M. Orgs. A História Contada. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998, página 67. Ante as novas tendências interpretativas da história, há uma diferença entre o contador de histórias e o historiador, de acordo com a qual é correto afirmar que, letra A, a literatura torna-se inexpressiva ao historiador, que se fundamenta nos documentos manuscritos e impressos. B. O contador de história recorre à ficção e o historiador envolve-se com o real, de acordo com a sua interpretação e as práticas sociais consideradas. Letra C. A interpretação do historiador, apesar de valorizar a diversidade de informações, deve limitar-se à do contador de histórias. Letra D. A história do cotidiano passou a ser depreciada pelos profissionais da história por menosprezar a análise social. E letra E. A autenticidade dos fatos históricos exclui a força da subjetividade presente na reconstrução do passado. E vamos agora para a resposta. Próximo slide, do quarto, letra B. O contador de história recorre à ficção e o historiador envolve-se com o real, de acordo com a sua interpretação e as práticas sociais consideradas. Resposta do quarto, letra B. Agora temos a quinta questão. Próximo slide, quinto. Quinto, Enem MEC. Para o registro de processos naturais e sociais, devem ser utilizadas diferentes escalas de tempo. Por exemplo, para a datação do sistema solar, é necessária uma escala de bilhões de anos, enquanto que para a história do Brasil, basta uma escala de centenas de anos. Assim, para os estudos relativos ao surgimento da vida no planeta e para os estudos relativos ao surgimento da escrita, seria adequado utilizar, respectivamente, escalas de... Aí você vê vida no planeta e escrita. Letra A. Vida no planeta, milhares de anos, escrita, centenas de anos. Letra B. Vida no planeta, milhões de anos, escrita, centenas de anos. Letra C. Vida no planeta, milhões de anos, escrita, milhares de anos. Milhões e milhares. Letra D. Vida no planeta, bilhões de anos, escrita, milhões de anos. Letra E. Vida no planeta, bilhões de anos, escrita, milhares de anos. Qual será a resposta correta? Eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 0. E a resposta correta é... Letra E. Bilhões de anos, milhares de anos. Vida no planeta, bilhões de anos, escrita, milhares de anos. As primitivas formas de vida na Terra surgiram há bilhões de anos. A escrita surgiu há milhares de anos. Você lembra que eu falei 4 mil anos de Cristo? E o próximo, próxima pergunta, vamos agora ao sexto. Sexto, Enem MEC simulado. A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAN, desenvolveu o projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, que tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendente no sul do país. A ancestralidade negra é abordada em suas diversas dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística e imaterial. Em regiões como a do Sertão de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil. O IFAN identificou nessa região um total de 19 referências culturais, como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os cultos adventistas de adoração, disponível em portal.ifan.gov.br. Acesso em 1º de junho de 2009, com adaptações. O texto acima permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que A. As referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul do país, cuja composição étnica se restringe aos brancos. Letra B. A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. Letra C. A sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais, com proibição de alterações em seus costumes. Letra D. Os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e dos costumes dos quilombolas em regiões como a do sertão de Valongo. Letra E. A permanência de referenciais culturais que expressam a ancestralidade negra compromete o desenvolvimento econômico da região. A, B, C, D ou E? Qual será a resposta? E a resposta do sexto agora. Letra B. A preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do país. Resposta correta do sexto, letra B. Próximo slide, a sétima questão. Enem MEC. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. Há essa porção intangível da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Fonte: www.unesco.org.br. Qual das figuras a seguir retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? Vamos ao próximo, às próximas imagens. Temos aí letra A. Cristo Redentor no estado do Rio de Janeiro. Letra B. Pelourinho no estado da Bahia. Letra C. Bumba Meu Boi no estado do Maranhão. Letra D. Cataratas do Iguaçu no estado do Paraná. E, por fim, letra E, Esfinge de Gizé, no Egito. Voltando à pergunta, qual das figuras a seguir, né, figuras que eu demonstrei, retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? Cristo Redentor, no estado do Rio de Janeiro. Letra A. B. Pelourinho, no estado da Bahia. C. Bumba Meu Boi, no estado do Maranhão. D. Cataratas de Iguaçu, no estado do Paraná. Ou E. Esfinge de Gizé, no Egito. Resposta agora. E a resposta do sétimo. Letra C. Bumba Meu Boi, no estado do Maranhão. O patrimônio imaterial, folclore, tradições, etc., no caso a dança dramática do Bumba Meu Boi, revela-se exclusivamente na figura C. Em A, B e E, A, o Cristo Redentor, B, Pelourinho, no estado da Bahia, e E, Esfinge de Gizé, no Egito, representa-se a cultura material, através de monumentos históricos, e em D, da paisagem natural. Então, a resposta correta, letra C. Bumba Meu Boi. Vamos ao próximo slide. Oitava questão. Enem MEC. Os quatro calendários apresentados a seguir mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Fonte: adaptado de época, número 55, 7 de junho de 1999. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que: letra A. Final do milênio, 1999-2000, é um fator comum às diferentes culturas e tradições. Letra B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Letra C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é mais preciso que os demais. Letra D. A religião não foi determinante na definição dos calendários. E letra E. O calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade. Resposta do oitavo... agora. Opa, resposta não. Vamos às imagens, né? Temos aí 1º de janeiro de 2000, baseado no ciclo solar, tem como referência o nascimento de Cristo, né? Calendário cristão. Calendário, acho que muçulmano, 24 de Ramadã de 1378. A base é a Lua. Inicia-se com a fuga de Maomé de Meca, em 622 d.C. Terceiro, 23 de Tevet, de 5760. Calendário lunar, parte da criação do mundo conforme a Bíblia. E o quarto, sétimo dia do 12º mês do ano do coelho. Referência lunar, iniciado em 2697 a.C., ano do patriarca chinês Wang Ti. Fonte, adaptado de época, número 55, 7 de junho de 1999. E resposta do oitavo, eu vou colocar agora. Letra B, né? Isso aí estava bem fácil. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Bom, pessoal, olha, já passamos de 1h30. Vou navegar aqui para consultar. Vou ver se encontro geografia, né? Geografia não está. Aqui achei. Geografia. Até fechei aqui. Geografia. Pronto. História. História foi concluída. Aqui. O próximo. Agora será. Próximo quadro. Vou ver se dá tempo, né? Próximo quadro, geografia. 3, 2, 1, 0. Tem início a aula de geografia e eu vou começar com um slide das bandeiras de Israel e Palestina, né? Bom, vamos para o slide. Eu tenho aqui geopolítica, né? 10 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos. É matéria de 8 de agosto de 2014. Israel anunciou a retomada dos ataques aéreos a Gaza, após militantes palestinos terem disparado foguetes contra o território israelense após o final de um período de 72 horas de cessar-fogo, encerrado na manhã desta sexta-feira. O exército israelense classificou os ataques como inaceitáveis, intoleráveis e míopes. O grupo militante palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, havia rejeitado a extensão do cessar-fogo, alegando que Israel não atendeu suas demandas. O atual conflito na faixa de Gaza já dura um mês, sem perspectivas de um acordo de longo prazo que coloque fim à violência que já matou mais de 1.900 pessoas, a maioria civis. As cicatrizes do confronto são visíveis, principalmente na faixa de Gaza. De acordo com a ONU, cerca de 373 mil crianças irão necessitar de apoio psicossocial. Aproximadamente 485 mil pessoas foram deslocadas para abrigos de emergência ou casas de outras famílias palestinas. Além disso, 1 milhão e 500 mil pessoas que não vivem em abrigos estão sem acessos à água potável. Mas para compreender o conflito israelense-palestino, é preciso olhar além dos números. A BBC responde a 10 perguntas básicas para entender por que esse antigo conflito entre israelenses e palestinos é tão complexo e polarizado. 1. Primeira pergunta, né? Como o conflito começou? Então, deixa eu colocar aqui no quadro uma palavrinha para não restar dúvida, nem né? Você também pesquisar sobre ele. O movimento sionista, que procurava criar um Estado para os judeus, ganhou força no início do século XX, incentivado pelo antissemitismo sofrido por judeus na Europa. A região da Palestina, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, considerada sagrada para muçulmanos, judeus e católicos, pertencia ao Império Otomano naquele tempo e era ocupada principalmente por muçulmanos e outras comunidades árabes. Mas uma forte imigração judaica, alimentada por aspirações sionistas, começou a gerar resistência entre as comunidades locais. Após a desintegração do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar o território da Palestina. Mas antes e durante a guerra, os britânicos fizeram várias promessas para os árabes e os judeus que não se cumpririam, entre outras razões, porque eles já tinham dividido o Oriente Médio com a França. Isso provocou um clima de tensão entre árabes e nacionalistas sionistas que acabou em confrontos entre grupos paramilitares judeus e árabes. Após a Segunda Guerra Mundial e depois do Holocausto, aumentou a pressão pelo estabelecimento de um Estado judeu. O plano original previa a partilha do território controlado pelos britânicos entre judeus e palestinos. Não deu certo, né? Após a fundação de Israel, em 14 de maio de 1948, a tensão deixou de ser local para se tornar questão regional. No dia seguinte, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram o território. Foi a primeira guerra árabe-israelense, também conhecida pelos judeus como a Guerra de Independência ou de Libertação. Depois da guerra, o território originalmente planejado pela Organização das Nações Unidas para um Estado Árabe foi reduzido pela metade. Para os palestinos, começava ali a Nakba. Palavra em árabe para destruição ou catástrofe. 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos pelas tropas israelenses. Mas 1948 não seria o último ano de confronto entre os dois povos. Em 1956, Israel enfrentou o Egito em uma crise motivada pelo Canal de Suez. Mas o conflito foi definido fora do campo de batalha, com a confirmação pela ONU da soberania do Egito sobre o canal, após forte pressão internacional sobre Israel, França e Grã-Bretanha. Em 1967, veio a batalha que mudaria definitivamente o cenário na região. A Guerra dos Seis Dias. Foi uma vitória esmagadora para Israel. Para Israel contra uma coalizão árabe. Após o conflito, Israel ocupou a faixa de Gaza e a península do Sinai, do Egito. Vou colocar aqui, só para não esquecermos. Guerra dos Seis Dias ocorreu 1967. Foi uma vitória esmagadora de Israel contra uma coalizão árabe e, após o conflito, Israel ocupou a faixa de Gaza, e a península do Sinai. Os dois do Egito, a Cisjordânia, da Jordânia, e as colinas de Golã. Da Síria. Meio milhão de palestinos fugiram. Israel e seus vizinhos voltaram a se enfrentar em 1973. A guerra do Isso aqui é 67, a guerra do Yom Kippur. Vamos ver se é assim que escreve. A guerra do Yom Kippur. É assim. Isso aqui é 73. Colocou Egito e Síria contra Israel numa tentativa dos árabes de recuperar os territórios ocupados em 1967. Em 1979, o Egito se tornou o primeiro país árabe a chegar à paz com Israel, que desocupou a Península do Sinai. A Jordânia chegaria a um acordo de paz em 1994. Então, essa foi a... como o conflito começou. Segunda pergunta: por que Israel foi fundado no Oriente Médio? Essa é uma boa pergunta, né? A religião judaica diz que a área em que Israel foi fundado é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão, e seus descendentes. A região foi invadida pelos antigos assírios. Vou colocar aqui. Por que Israel foi fundado no Oriente Médio? A religião judaica diz que a área em que Israel foi fundado é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão, e seus descendentes. A região foi invadida pelos antigos assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Roma foi o império que nomeou a região como Palestina. Palestina. E 7 décadas depois de Cristo, expulsou os judeus de suas terras, né? Diáspora, quem lembra das aulas de história, depois de lutar contra os movimentos nacionalistas que buscavam independência. Com o surgimento do Islã, coloca aqui, com o surgimento do Islã, com o surgimento do Islã no século 7 depois de Cristo, a Palestina foi ocupada pelos árabes. Não podemos esquecer esse ponto aqui. Com o surgimento do Islã, coloca aqui, primeiro Islã no século 7 depois de Cristo, a Palestina foi ocupada pelos árabes. A Palestina foi ocupada pelos árabes. E depois conquistada pelas cruzadas europeias. Em 1516, estabeleceu-se o domínio turco. 1516, estabeleceu-se o domínio turco. 1516, domínio turco. Que durou até a Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial, para quem, né, não tem memória curta, foi entre 1914 e 1918, né? Quando o mandato britânico foi imposto, né? Imposto. A Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina disse em seu relatório à Assembleia Geral, em 3 de setembro de 1947, que as razões para estabelecer um Estado judeu no Oriente Médio eram baseados em argumentos com base em fontes bíblicas e históricas. Na Declaração de Balfour de 1917, em que o governo britânico se pôs favorável a um lar nacional para os judeus na Palestina e no mandato britânico na Palestina. Reconheceu-se a ligação histórica do povo judeu com a Palestina e as bases para a constituição de um Estado judeu na região. Após o Holocausto nazista contra milhões de judeus na Europa, na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto nazista contra milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, cresceu a pressão internacional para o reconhecimento de um Estado judeu. Sem conseguir resolver a polarização entre o nacionalismo árabe, e o sionismo, o governo britânico levou a questão à ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano de partilha da Palestina, que recomendou a criação de um Estado árabe independente e um Estado judeu e um regime especial para Jerusalém. O plano foi aceito pelos israelenses, mas não pelos árabes, que o viam como uma perda do seu território, Por isso, nunca foi implementado. Um dia antes do fim do mandato britânico da Palestina, em 14 de maio de 1948, a Agência Judaica para Israel, representante dos judeus durante o mandato, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão à ONU, condição que alcançou um ano depois. No dia seguinte, Israel solicitou adesão à ONU, condição que alcançou um ano depois. Hoje, 83% dos membros da ONU reconhecem Israel, 160 de 192. Terceira pergunta: por que há dois estados palestinos? Relatório da Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina à Assembleia Geral, em 1947, recomendou que o Estado Árabe incluiria a área oeste da região da Galileia, a região montanhosa de Samaria e Judeia, com a exclusão da cidade de Jerusalém e a planície costeira de Isdud até a fronteira com o Egito. Mas a divisão do território foi definida pela linha de armistício de 1949, estabelecida após a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os dois territórios palestinos são a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. A distância entre eles é de cerca de 45 quilômetros. A área é de 5.970 quilômetros quadrados e 365 quilômetros quadrados, respectivamente. Originalmente ocupada por Israel, que ainda mantém o controle de sua fronteira, Gaza foi ocupada pelo exército israelense na guerra de 1967 e foi desocupada apenas em 2005. O país, no entanto, mantém um bloqueio por ar, mar e terra que restringe a circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Gaza é atualmente controlada pelo Hamas. Vou colocar aqui. O principal grupo islâmico palestino que nunca reconheceu os acordos assinados entre Israel e outras facções palestinas. A Cisjordânia é governada pela Autoridade Nacional Palestina, né? Autoridade Nacional Palestina. O governo é governo palestino reconhecido internacionalmente, cujo principal grupo, o Fatah, é laico. Quarta questão. Israelenses e palestinos nunca se aproximaram da paz. Após a criação do Estado de Israel e o deslocamento de milhares de pessoas que perderam suas casas, o movimento nacionalista palestino começou a se reagrupar na Cisjordânia e em Gaza, controlados pela Jordânia e Egito, respectivamente, e nos campos de refugiados criados em outros países árabes. Pouco antes da guerra de 1967, organizações palestinas como o Fatah, liderado por Yasser Arafat, Yasser, outro nome importante, né? Yasser Arafat. Pouco antes da guerra de 1967, organizações palestinas como Fatah, liderado por Yasser Arafat, formaram a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e lançaram operações contra Israel, primeiro a partir da Jordânia e depois do Líbano. Líbano, primeiro a partir da Jordânia e depois do Líbano. Os ataques também incluíram alvos israelenses em solo europeu. Em 1987, teve início o primeiro levante palestino contra a ocupação israelense. A violência se arrastou por anos e deixou centenas de mortos. Um dos efeitos da intifada Um dos efeitos da intifada foi a assinatura entre a OLP e Israel em 1993 dos acordos de paz de Oslo, nos quais a organização palestina renunciou à violência e ao terrorismo e reconheceu o direito de Israel de existir em paz e segurança. Um reconhecimento que o Hamas nunca aceitou. Após os acordos assinados em Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, que representa os palestinos nos fóruns internacionais. O presidente é eleito por voto direto. Ele, por sua vez, escolhe um primeiro-ministro e os membros de seu gabinete. Suas autoridades civis e de segurança controlam áreas urbanas, Zona A, segundo Oslo. Somente representantes civis e não militares governam áreas rurais, Área B. Então, Jerusalém Oriental. Vou apagar aqui. Jerusalém Oriental, considerada a capital histórica de palestinos, não está incluída neste acordo e é uma das questões mais polêmicas entre as partes. Quer dizer, nunca chegam a cor por causa desse lugarzinho aqui. Mas em 2000, ano 2000, né, a violência voltou a se intensificar na região e teve início a segunda intifada palestina. Desde então, israelenses e palestinos vivem num estado de tensão e conflito permanente. Quinta questão, né? Quais são os principais pontos do conflito? A demora na criação de um Estado palestino independente, a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia e a barreira construída por Israel, condenada pelo Tribunal Internacional de Haia, complicam o andamento de um processo de paz. Quer dizer, Israel quer que seja criado um Estado independente, Israel constrói assentamentos na Cisjordânia e constrói uma barreira, né, isolando os palestinos. Mas estes não são os únicos obstáculos, como ficou claro no fracasso das últimas negociações de paz sérias. Em Camp David, nos Estados Unidos, no ano 2000, quando o então presidente Bill Clinton não conseguiu chegar a um acordo entre Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak. Ehud Barak. As diferenças que parecem irreconciliáveis são: Jerusalém, eu falei ali. Israel reivindica soberania sobre a cidade inteira, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, e afirma que a cidade é sua capital eterna e indivisível. Após ocupar Jerusalém Oriental em 1967, a reivindicação não é reconhecida internacionalmente. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como sua capital. Fronteiras. Os palestinos exigem que seu futuro Estado seja delimitado pelas fronteiras anteriores a 4 de junho de 1967, antes do início da Guerra dos Seis Dias, o que incluiria Jerusalém Oriental, o que Israel rejeita. Assentamentos ilegais sob a lei internacional, construídos pelo governo israelense nos territórios ocupados após a guerra de 1967. Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, há mais de 500 mil de colonos judeus. Refugiados palestinos. Os palestinos dizem que os refugiados, 10.600.000, de acordo com a OLP, dos quais cerca de metade são registrados na ONU, têm o direito de voltar ao que é hoje Israel. Mas para Israel, permitir o retorno destruiria sua identidade como um Estado judeu. Quer dizer, o pessoal foi colocado para fora e agora não pode mais voltar, né? E se voltar, acaba Israel. Sexto, a Palestina é um país? A ONU reconheceu a Palestina como um Estado observador não membro no final de 2012, deixando de ser apenas uma entidade observadora. Agora é um Estado observador não membro. A mudança permitiu aos palestinos participar de debates da Assembleia Geral e melhorar as chances de filiação a agências da ONU e outros organismos. Mas o voto não criou um Estado palestino. Um ano antes, os palestinos tentaram, mas não conseguiram, apoio suficiente no Conselho de Segurança. Quase 70% dos membros da Assembleia Geral da ONU, 134 de 192, reconhecem a Palestina como um Estado. Quase 70%. sétima questão. Por que os Estados Unidos são o principal parceiro de Israel? Quem apoia os palestinos? A existência de um importante e poderoso lobby pró-Israel nos Estados Unidos e o fato da opinião pública ser frequentemente favorável a Israel faz ser praticamente impossível a um presidente americano retirar apoio a Israel. De acordo com a pesquisa encomendada pela BBC em 2013 em 22 países, os Estados Unidos foram o único país ocidental com opinião favorável a Israel e o único país na pesquisa com a maioria de avaliações positivas, 51%. Além disso, ambos os países são aliados militares. Israel é um dos maiores receptores de ajuda americana, grande parte destinada a subsídios para a compra de armas. Palestinos não têm apoio aberto de nenhuma potência. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas após a deposição pelo exército do presidente islamita Mohamed Morsi. Qual é o nome dele aqui? Mohamed ou Mohamed, né? Mohamed Morsi. Mohamed Morsi. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas após a deposição pelo exército do presidente islamita Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, historicamente associada ao Hamas. Hoje em dia, o Catar é o principal país que apoia o Hamas. Oitavo, né? Por que estão se enfrentando agora? Após o colapso das negociações de paz patrocinadas pelos Estados Unidos e o anúncio, no início de junho, de um governo de união nacional entre as facções palestinas Fatah e Hamas, considerado inaceitável por Israel, iniciou-se uma nova onda de violência. No dia 12 de junho, pela matéria de 2014, três jovens israelenses foram sequestrados na Cisjordânia e, dias depois, encontrados mortos. Israel culpou o Hamas e prendeu centenas de membros do grupo. Israel reconheceu, posteriormente, que não poderia garantir se os responsáveis teriam sido o Hamas ou um grupo independente. Após as prisões, o Hamas disparou foguetes contra o território israelense. Israel lançou ataques aéreos em Gaza. Em 2 de julho, um dia após o funeral dos jovens israelenses, um palestino de 16 anos foi sequestrado em Jerusalém Oriental e assassinado. Três israelenses foram acusados de queimá-lo vivo. E, em Gaza, houve um aumento do disparo de foguetes contra Israel. No dia 8 de julho, o exército de Israel lançou uma operação contra militantes do Hamas na faixa de Gaza. Nono, uma questão, né? Como os palestinos e israelenses justificam a violência? A decisão de iniciar uma incursão terrestre em Gaza tem, segundo Israel, um objetivo: desarmar os militantes palestinos e destruir os túneis construídos pelo Hamas e outros grupos a fim de se infiltrar em Israel para realizar ataques. Israel quer o fim do lançamento de foguetes do Hamas contra o território israelense. A maioria dos foguetes não tem nenhum impacto, já que o país conta com um sistema antimísseis avançado, o Domo de Ferro. Israel diz ter o direito de defender-se e acusa o Hamas de usar escudos humanos e realizar ataques a partir de áreas civis em Gaza. O grupo palestino nega. O Hamas diz que lança foguetes contra Israel em legítima defesa, em retaliação à morte de partidários do grupo por Israel e dentro de seu direito de resistir à ocupação e ao bloqueio. E a décima pergunta: o que falta para que haja uma oportunidade de paz duradoura? Israelenses teriam de aceitar a criação de um Estado soberano para os palestinos, o fim do bloqueio à faixa de Gaza e o término das restrições à circulação de pessoas e mercadorias nas três áreas que formariam o Estado palestino: Cisjordânia, Jerusalém Oriental e faixa de Gaza. Grupos palestinos deveriam renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Além disso, eles teriam que chegar a acordos razoáveis sobre fronteiras, assentamentos e o retorno de refugiados. No entanto, desde 1948, ano da criação do Estado de Israel, muitas coisas mudaram, especialmente a configuração dos territórios disputados após as guerras entre árabes e israelenses. Para Israel, estes são fatos consumados, mas os palestinos insistem que as fronteiras a serem negociadas devem ser aquelas existentes antes da guerra de 1967. Além disso, enquanto no campo militar as coisas estão cada vez mais incontroláveis na faixa de Gaza, há uma espécie de guerra silenciosa na Cisjordânia, com a construção de assentamentos israelenses, o que reduz, de fato, o território palestino nestas áreas. Mas talvez a questão mais complicada, pelo seu simbolismo, seja Jerusalém, a capital tanto para palestinos e israelenses. Tanto a autoridade palestina que governa a Cisjordânia, quanto o grupo Hamas, em Gaza, reivindicam a parte oriental como a capital de um futuro Estado palestino, apesar de Israel tê-la ocupado em 1967. Um pacto definitivo nunca será possível sem resolver este ponto. Bom, pessoal, já passamos de 2 horas e no próximo episódio eu vou falar, né, eu vou mostrar vários slides sobre conflito Israel e Palestina, né, que é bem interessante. Só que se eu continuar postando slides, continuar com essa aula aqui, vamos chegar de novo a 3 horas. Né? E eu só queria deixar uma observação. Mais uma vez eu vou colocar aqui o endereço atual do blog, né? Na verdade o blog não tem, só tem o link dos vídeos, né? Se você quiser assistir os episódios anteriores, né, se informar mais um pouco, o endereço é este aqui. Eu vou passar a disponibilizar também somente o áudio, né? Para quem não tem muito tempo de assistir vídeos, né? Quer escutar no MP3, não tem uma internet muito rápida, ou tem franquia de dados, né, que infelizmente coloco, e o e-mail. O endereço é verbatão, www.verbatão, tudo sem acento, né? www.verbatão.tk. E o e-mail verbatão@tutanota.de. tutanota.de. Deixa eu ver aqui. Quero ver se o slide, se dá tempo ainda de colocar pelo menos a parte final. Vamos ver aqui. Eu vou tentar aqui, né? E vamos para cachorro latino. Cachorrada é realmente Israel e Palestina é uma cachorrada, né? Não sei se está saindo aí no vídeo, mas tem um cachorro. Olha, sempre os mosquitos, né? Passeando aqui, e a caravana aí latino, né? Sempre tem um vizinho que coloca um belíssimo animal para fazer barulho, né? Incrível. Você não tem a ver, olha, a vida na cidade moderna. Eu acho que nem no campo, né? Você tem mais silêncio, né? Já tem um ar-condicionado aqui, que olha, o calor aqui é poderoso, né? Vamos para educação física. 3, 2, 1. E o primeiro slide, vemos aí uma mulher dormindo. Olha, primeiro assunto, vou abordar brevemente uma matéria, né, que eu sigo essa recomendação. É, por que precisamos dormir em total escuridão? Pergunta é esta. O quarto moderno é cheio de luzes e dispositivos eletrônicos, de monitores de computador a rádios relógio, além, é claro, do quase onipresente smartphone vibrando e brilhando ao lado da cama. O que a ciência tem a nos dizer, no entanto, é que a exposição crônica à luz durante a noite leva a uma série de problemas de saúde. Para entender por que a exposição crônica à luz durante a noite é tão ruim, é preciso considerar a evolução humana. Antes do fim da Idade da Pedra, os seres humanos só eram expostos a dois tipos diferentes de luz natural, responsáveis pela regulação do ritmo circadiano. Durante o dia, tinha o sol, enquanto à noite havia a lua e as estrelas, e talvez a luz de fogueiras. Esse padrão binário de dia e noite configurava toda a nossa programação biológica. Hoje temos iluminação artificial à noite, IAN. Essa iluminação interior é consideravelmente menos potente do que a luz solar, mas ainda há muitas ordens de magnitude maior do que a luz das estrelas e do luar, uma diferença que influencia uma série de reações bioquímicas críticas ligadas à periodicidade de luz, incluindo a produção de cortisol e melatonina, incluindo a produção de cortisol e melatonina. A melatonina, o sono e a saúde. Supressão de melatonina é chave para entender muito do porquê a iluminação artificial à noite faz mal para nós. Este composto bioquímico é produzido pela glândula pineal do cérebro durante a noite, quando está escuro, para regular o nosso ciclo de sono-vigília. Ele reduz a pressão arterial, os níveis de glicose e a temperatura do corpo, respostas fisiológicas que são as principais responsáveis por um sono reparador. A parte do cérebro que controla o relógio biológico é o núcleo supraquiasmático. Vou colocar aqui isso, núcleo, tá bem difícil, né? Núcleo supraquiasmático. A parte do cérebro que controla o relógio biológico é o núcleo supraquiasmático, SCN, um grupo de células no hipotálamo. Estas células respondem aos sinais claros e escuros. Os nervos ópticos em nossos olhos percebem a luz e transmitem um sinal para o SCN, dizendo ao cérebro que é hora de acordar. Esses sinais também iniciam outros processos, como o aumento da temperatura corporal e a produção de hormônios como cortisol, o do estresse. Os nossos níveis de cortisol são relativamente baixos durante a noite, permitindo-nos dormir, e mais elevados durante o dia, permitindo a estabilização dos níveis de energia e a modulação da função imunológica. A iluminação artificial à noite eleva os níveis de cortisol à noite, o que perturba o sono e apresenta uma série de problemas relacionados com os níveis de gordura corporal, resistência à insulina e inflamação sistêmica. Também contribui para um sono ruim e uma interrupção da neuroregulação do apetite. Quando os quartos ficam totalmente escuros à noite, nenhum sinal óptico é enviado para o SCN, de forma que os nossos corpos produzem a melatonina necessária. A exposição à luz ambiente durante as horas normais de sono suprime os níveis de melatonina em mais de 50%. E, só para aumentar os problemas, muitos dispositivos modernos emitem luz azul de LEDs. Que é especialmente eficaz na supressão de melatonina. Isto porque melanopsina, um fotopigmento encontrado em células especializadas da retina envolvidas na regulação dos ritmos circadianos, é mais sensível à luz azul. Mais problemas do que você pensa. Recentemente, cientistas alertaram estudantes universitários sobre o impacto da luz de monitores de computador sobre os níveis de melatonina. Eles descobriram que a luz do computador à noite reduz os níveis de melatonina, atrapalhando o sono. Em um estudo relacionado sobre tablets, pesquisadores disseram que é importante reconhecer que o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir pode romper com o sono, mesmo que a melatonina não seja suprimida. A atividade pode deixar as pessoas alertas ou estímulos estressantes podem levar à interrupção do sono. Essa perturbação bioquímica também cria efeitos físicos, como doenças. Cientistas não sabem direito por quê, mas estudos mostram consistentemente uma correlação entre iluminação artificial à noite e câncer. Por exemplo, um estudo de 10 anos descobriu que um grupo de mais de 1.670 mulheres expostas a uma maior intensidade de luz em seu ambiente de dormir, tinham chances 22% maiores de desenvolver câncer de mama. Os pesquisadores culparam o rompimento hormonal causado pela supressão de melatonina. Perturbadoramente, isso tem implicações sombrias para trabalhadores noturnos. Estudos têm mostrado que enfermeiras com turnos à noite estão em maior risco para câncer de mama. A luz durante a noite não precisa sequer ser brilhante para causar problemas. A exposição crônica à luz fraca já é capaz de levar a sintomas de depressão. Hamsters. Okay. Hamsters, por exemplo, exibiram menos interesse em beber a água com açúcar que normalmente adoram quando expostos à luz fraca à noite. Quando retornaram a uma programação normal, a depressão foi revertida. Outro estudo, também com roedores, mostrou que a luz azul à noite, em particular, é especialmente poderosa em induzir depressão e ansiedade. Iluminação artificial natural. Deixa eu ver se. Iluminação artificial à noite. Eu falei iluminação artificial natural. Tá errado. Iluminação artificial à noite. IAN. Coloca só aqui. IAN. Iluminação artificial à noite. IAN também pode prejudicar o humor e a aprendizagem. Mais uma vez, provavelmente por causa de neurônios expressando melanopsina. A melatonina ainda tem propriedades antioxidantes, que desempenham um papel importante no anti-envelhecimento. Outros estudos ainda mostram uma ligação entre a supressão de melatonina e doença cardiovascular. Como se não bastasse tudo isso, luz à noite também contribui para o ganho de peso, mudando o tempo da nossa ingestão de alimentos. Ratos, quando expostos à iluminação artificial à noite, ganham mais peso, apesar de se exercitarem e comerem tanto quanto seus irmãos que dormem na escuridão. Os cientistas também correlacionaram níveis baixos de melatonina a diabetes. Embora não saibam o papel da iluminação artificial à noite na doença. E, por fim, a conclusão é bastante óbvia. Precisamos manter nossos quartos os mais escuros possíveis à noite e evitar luz azul antes de dormir. Para isso, temos que desligar todos os gadgets, emissores de luz e fechar as cortinas. E, se possível, nos abster de usar computador, tablet ou smartphone nas horas que antecedem o sono. Eu sei, mais fácil falar do que fazer. Último slide é do bebê dormir. Essa aula foi de dormir mal afeta seu corpo drasticamente. O autor vou colocar no blog. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos ver quanto tempo levou. Eu levei quase 3 horas, né? Mais fácil falar do que fazer, realmente. Então, a dica dessa aula foi o seguinte. Vale sempre lembrar para não dormir sem o quarto totalmente escuro, né? Sem fontes de luz. Alcançando seus olhos, né, durante as horas que você irá dormir. Por hoje é só e obrigado mais uma vez pela sua audiência e paciência. E até o próximo programa, até o próximo episódio. Programa, episódio, tanto faz, né? Eu olho os cacoetes aqui, estão com fogo, né? E esse cacoeira. Bye, bye. Ah, sim, próximo episódio eu vou falar de. Eu vou cumprir a pauta e depois eu vou entrar de cabeça nas partes que interessam. Eu não consegui falar ainda de química, física e biologia. Ainda faltam química, física e biologia, falta sociologia, astronomia e. Acho que estou esquecendo alguma coisa, mas basicamente é isso, né? Agora para valer, né? Bye bye. Mosca. Terceira pergunta, né? Por que há dois estados? Sétima questão. Por que os Estados Unidos são o principal parceiro de Israel? Quem apoia os palestinos?